No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós temos, né, o capítulo que trata bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, que na verdade são os mansos. Né? E essa passagem foi escolhida por quê? Porque é muito importante, dentro de um quadro da análise de Allan Kardec, que Allan Kardec fez dentro do Evangelho de Jesus. Né? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? São as lições morais ditas por Jesus, né, destacadas por Jesus, as principais, e aí então explicadas por que Jesus teria dito estas citações. E nesse caso aqui foi no Sermão da Montanha, né, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então o Sermão da Montanha também é bastante destacado. Mas vejam só, no texto de São Mateus, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí tem o seguinte: aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Raca era uma expressão, então, dita como esconjuro na época. Né? Vejam só, aquele que se encolerizar, se enraivecer, aquele que destratar, em outras palavras, né? Como também aquele que achar, disser, sois louco, que é uma forma de humilhação, merecerá ser condenado pelo conselho e pelo julgamento. Por que isso? Na verdade, quando você usa essa expressão, já tem dentro de você raiva. Não é verdade? Está com a condenação feita. Não tem assim, ai, você fez aquela citação, disse aquilo, então quando você desencarnar, Deus vai vir, Jesus vai vir te julgar. Você já está condenado na hora. Por quê? O sentimento de raiva já está te deixando mal, né? E é tão mal essa energia que produz, que se você continuar isso dias, semanas, meses, vai vir uma doença para você, principalmente no fígado, que é onde a raiva e a mágoa realmente atingem, né? Então não adianta a gente ficar esperando que um dia Deus vai nos condenar porque falamos uma blasfêmia, etc. Não, é na hora. A lei se aciona na hora. E se você perdurar nessa situação, ficará realmente condenado até uma doença física. O Evangelho segundo o Espiritismo coloca aí, ó. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Na verdade, só está revelando a lei divina. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os homens, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Então, aquilo que o Evangelho aqui nos coloca é exatamente isso. A falta de paciência, de moderação, de mansuetude é contrária à pessoa espiritualizada. Não é verdade? Quem que nos diz, né, que homem que é homem não leva desaforo para casa? Uma cultura animalesca, né, de orgulho, contrária à lei da paz, da harmonia, da humildade, que é a pregação do Evangelho. Então, temos em nossa cultura lições claras, né? Enquanto nos dizemos religiosos, seja de que religião for, nos alvoroçamos, né, em expressões, em citações, como se isso fosse indispensável para que você se sentisse uma pessoa realmente de respeito, né? Um ser humano, um homem, né? Toda aquela coisa. Então são culturas que não podem mais permanecer no meio de nós. Diz assim, ó, também, é evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Veja só como é importante. A intenção é que agrava ou atenua a falta. Por quê? Quando você se incomodou lá com pequenas coisas, né? E até ficou nervoso, se enraiveceu, tem um tipo de energia, vamos dizer assim, mais amena. Quando você se enraiveceu com uma pessoa e mantém esse sentimento e procura vingança, a energia é muito mais grave, né? Muito mais forte. E isto agrava, com certeza, a pena. A dor momentânea, né? Da raiva, que a gente se sente mal. Duvido que quem tem a raiva se sinta bem, né? Pode até dizer que, né? Que se sente bem, porque é orgulhoso, mas não se sente. E também a questão do futuro, nas doenças e em outras situações que podem ocasionar. Então, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ser ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Toda palavra ofensiva, como dissemos, ela expressa o que já está lá dentro de você. Um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Mais adiante, diz assim, mas o que diz Jesus por essas palavras, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra? Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo o céu? Uma hora Jesus disse, né, que devemos renunciar aos bens materiais para termos o céu. Aí depois outra hora diz que os brandos possuirão a terra. Mas se é para largar a terra? Não parece contraditório? Olha o que diz. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente ele recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados, ganhos, né, pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Imaginem a época que Jesus vivia. Hoje também, de uma forma às vezes mais disfarçada, né, mas as perseguições, as violências de qualquer espécie, às vezes, né, as traições, fazem com que os violentos, os maus, conquistem os bens. Não estamos aqui condenando nenhum que tenha recursos, porque cada um sabe aquilo que faz, né? Até porque tem gente que tem muito recurso e é humilde, é caridoso, é melhor do que um que não tem, né? Mas, de uma forma geral, ele está falando. E aquela época lá, era na força mesmo, na espada, né? Se tomava propriedades, etc. E quem conseguia conquistar, como o próprio poder militar romano, né, que fazia essas situações, eles eram tidos como heróis, né? Então, os brandos perdem e tal. Que a estes, os brandos e pacíficos, frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Ou seja, quando a terra viverá uma fraternidade, esses violentos já não viverão junto dos brandos e dos pacíficos. Essa seleção, ela tem que ser feita, e ela está sendo feita. Hoje ainda nós vivemos na humanidade, né, principalmente porque a mídia mostra muito mais a violência do que a bondade, a fraternidade. Parece que o mundo está altamente violento. E Isto até estimula aqueles que, de uma certa forma, seriam pessoas mais amenas a serem violentos, né? A serem, às vezes, assassinos, né? Ladrões, etc., a agredir, etc., porque vira costume. Mas, no meio dessa terra também tem muitos dos brandos e os pacíficos que são contrários a isso. E, que muito, e nós vemos uma expressão bem clara, os indianos, né? Quando o Gandhi, com sua proposta da não violência, libertou todo um país. No meio aí, se a gente vê o filme de Gandhi, tinha gente que não se aguentava, né? É, partia para agressão também. Mas tinha gente que era firme na sua proposta e essa proposta conseguiu a libertação da própria Índia. Mas nós também, que vivemos e que dizemos acreditar no Evangelho, seja na doutrina espírita, seja um católico, um evangélico, seja qual for, devemos realmente trabalhar para que não haja essa violência. E essa violência ela é manifestada das mais diversas formas. Não é só agredindo fisicamente ou com uma arma. É verbalmente, é das mais diversas formas. Né? Às vezes a gente não agride uma pessoa fisicamente, etc., com uma arma, porque tem medo das consequências disso, senão faria. Ou seja, a violência está em mim. Quando eu não faço determinada coisa só porque tenho medo do outro lado, não significa que eu seja pacífico, brando, etc. Né? É porque não tenho minha oportunidade. E tenho medo até. Mas a violência está em mim. Aqui nós relatamos lá aquele caso, eu estava agora lembrando, né? Aquela senhora aqui de Caxias que matou aquele ladrão, né, que invadiu o seu apartamento, senhora de 80 e poucos anos. É, aí o pessoal nas rádios eu vi dizer, né, poxa, finalmente, né, alguém aplicou a justiça. Será? Ela era violenta, por isso sua casa foi assaltada, óbvio, ou estava passando por uma prova. Ela, se fosse uma pessoa realmente branda, não partiria para agressão. Usaria qualquer outra função. Né? Ela podia gritar, podia telefonar. Se deu tempo de levantar da cama, ir lá no armário, pegar o revólver, ir lá matar o cara. E ele, que viu ela aí, que não fez nada com ela, nem agrediu nada, não ia agredir. Ele ia pegar sua coisinha lá e ia embora. Então, ela era violenta. Então, às vezes nós temos a violência em nós e só estamos esperando a oportunidade. Se você me agrediu, então eu me aplico. Né? Se ninguém me agride, é como cobra. Né? Se você não provoca, não acontece nada. Se você foi provocado, ela pica. Né? Mas porque a cobra é branda e pacífica? Não, porque a cobra é violenta. E assim somos nós todos. Né? Então, pensemos um pouco nisso.